partir de agora, repertório pra tomar cachaça. Até cair, meu irmão. Detox, relembrando sucesso do passado. Fica, Betinho. Oi. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Pode até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sempre você vai lembrar de mim. Pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer, não mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, nas noites frias, solidão, saudade vai chamar seu nome. Eu vou ficar nos versos tristes de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você vai ver. Te amo e o tempo não varreu isso de mim. O amor faz parte de tudo que nos criou, da inocência cega, do risco das palavras, até no risco da balada. Bota mais um, 10. É ali parado tomando uma cerveja, ele a tristeza dividia uma mesa. Enquanto eu sofria entre um bar e outro, o cara só te beijava. O meu desespero e teu ciúme amava, feito um palhaço que levou fora. Paguei minha conta, olhei pra bandida, entrei no carro e fui embora. Entrei no carro e fui embora. Essa canção não poderia ficar de fora do nosso repertório. Sertanejinha, é pra você, meu irmão. Chame 10, tá gravando, tá? Garçom, olhe no espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para bailar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu na separação. E hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume que ela deixou no salão. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa, eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais outra garrafa, que hoje eu vou me embriagar. Quero dormir para não ver outro homem da praça. Oh, trem bom da gota serena.